Vocês estão bem? Oh, gentileza! É uma alegria renovada estar mais uma vez com vocês neste evento que realmente é. A musiquinha tá boa aí. Oh, coitada, porque ficou nervosa? É uma alegria. Esse evento que eu sei que Sônia realiza com tanta dedicação, com tanto carinho, e vocês verdadeiramente sentem isto. Agora eu acho que já está na hora de me aposentar de Poços de Caldas. Eu fiz só de pirraça. Qual é o tema desta minha palestra? Não, eu sei, mas quero saber se vocês sabem. Ninguém sabe, tá vendo? Ah, estão buscando a pesca? Qual é? Respeito a si mesmo como. Eu não ouvi. Respeito a si mesmo como estímulo. É isso? Como conquista do... e respeite a si mesmo e respeite a si mesmo e respeite a si mesmo e respeito e autoestima. Respeito e autoestima. Respeito a você mesmo e autoestima. Respeito a você mesmo e autoestima. Eu quero que isso perturbe o seu juízo. Porque eu sinto que algum desconforto já está gerando. Respeito a si mesmo e autoestima. Existe uma história real nascida em Gana, na África Ocidental. Já devo ter contado isso há alguns anos, porque eu só falo as mesmas coisas. E vocês insistem em ouvir. Eu não entendo essa coisa. E é atribuída ao antropólogo. Pode deixar aceso, por favor, o auditório. Porque eu vejo que está dormindo e grito. James Agrey. E diz que um criador de pássaros saiu para buscar novos pássaros. Mas, em verdade, ele naquele dia foi tão festejado pelas galinhas de sua casa que ele disse, ah, eu vou aumentar o número de galinhas que eu tenho aqui. Porque ele chegava no terreiro, as galinhas vinham porque já estava esperando milho e ele achava aquilo uma graça. E ele pegava milho, jogava e as galinhas pegavam e ciscavam e bicavam os milhos. Ele achava fantástico aquilo. Então ele disse, não, hoje eu não vou buscar pássaros não. Se eu achar algum pássaro, eu trago. Mas vou buscar mais galinha. Vou buscar mais galinha. Aí ele lá nas andanças dele encontrou um filhote de águia. Encontrou um filhote de águia. Uma história bem conhecida. Mas não esqueçam. não esqueçam de respeito e autoestima. E aí, ele disse, eu vou levar e vou deixá-las lá com as galinhas. A convivência, a águia vai ser uma galinha. Galinha, a ave, viu, gente? Galinha, a ave. Aí, ele pegou e deixou a galinha lá, as galinhas lá com a águia. E a águia foi crescendo verdadeiramente como uma galinha. Foi crescendo como uma galinha, ciscando, batia a asa. Tinha aquele voo curto, saía correndo e tentava voar, mas essa... Uns 5 anos depois, mais ou menos, um naturalista chegou naquele terreiro e disse, mas olhe, ali é uma águia no meio daquelas galinhas. Ele disse, eu sei, mas hoje ela não é mais águia não, ela é galinha. Aí o naturalista, não. Ela continua águia. No seu íntimo, a sua essência, ela é uma águia. Não é não. Ela é galinha. Veja só. Chegou perto, com um punhado de milho. Todas as galinhas vieram e a águia também. Tá vendo? É uma galinha. Aí ele disse, olha, eu vou lhe mostrar que não é. Pegou a águia, botou no braço e disse, você é uma águia. A envergadura de suas asas de ponta a ponta chega a 2 metros. Desperte o orgulho que você tem dentro de você. E volte a ser uma águia. Voe! A águia foi pro terreiro. Ele disse, não é possível. Eu não lhe disse. Virou galinha. Não se esqueçam de respeito e autoestima. Aí ele, não. Mas sabe o que é que acontece? É porque as galinhas ficam aqui. Muita galinha aqui. Tira essas galinhas todas, deixe só ela. A solidão vai fazê-la sentir de novo a força de águia que ela tem no peito. Aí ele tangeu as galinhas pro galinheiro. Ficou a águia sozinha. Ele de novo pegou a águia. Botou no braço e disse, voe, vamos, mostre a sua dignidade de soberania, de realeza, você é uma águia, não é uma galinha, vamos. Ela se emproou. Ela era só o peito que se emproava, na barriga não se emproava, não. Ela se emproou. Eu me esculhambo lá, porque se vocês forem esculhambar com minha barriga, eu já falo. Ela se emproou. Caiu de novo no terreiro. O dono disse, não tem jeito, não. As galinhas contaminaram, passaram suas vivências, pronto. O naturalista diz, não, eu não me conformo com isto. Eu não me conformo. Eu vou mudar isto. E ele ficou pensando, pensando e disse, já sei. No dia seguinte, no amanhecer, ele pegou, cobriu a cabeça da águia com uma venda de couro. O sol ainda não tinha nascido, mas já começava a aparecer uns raios laranja no horizonte. Ele não disse nada. pegou a águia, buscou o monte mais alto daquele sítio, de um lugar onde ele pudesse vislumbrar o horizonte. Ele chegou, o sol começou a aparecer. Ele começou a sentir o incômodo da luz, daquela luz alaranjada do alvorecer, chegando nos seus olhos. Pôs a águia no braço. Abriu o braço, não deixou mais dobrado. Abriu na direção do sol. E quando o sol despontou mais ainda, ele tirou a venda de couro e disse: você é uma águia. Você rasga os céus. Você tem gana de ir em busca do sol, para que ele aqueça as suas asas e faça-nas mais poderosas. Vamos! Você é uma águia. A águia se hipnotizou com o sol. Ela ficou encantada com aquela luz e o sol subia. Ela tentava ciscar, mas voltava a pata para o lugar. Sacudiu a cabeça, sacudiu o corpo, como que ia querer desprender as asas. Abriu uma asa toda, toda, como se estivesse tirando ferrugem, como se estivesse tirando alguma amarra. Fez da mesma forma com a outra, abriu, se esticou. Olhou para o naturalista, como se dissesse: eu sou uma águia. Jogou as asas para trás e voou. Voou. Voou e não voltou mais. Ela se reconheceu uma águia. Meus amigos, somos águias ou galinhas? De vez em quando eu acredito que sejamos galinhas. Vivemos ali, só ciscando na migalha, esperando que alguém venha acompanhado de milho e jogue. Somos galinhas que ficamos ali submetidos a uma contextualização do entorno de toda sorte que verdadeiramente nos submete a ficarmos só ciscando e esquecendo a potencialidade que há dentro de nós. Esquecendo a grandeza de ser o que nós somos. Sois deuses. Podeis fazer como eu e até mais, disse Jesus. Somos galinhas nos problemas que nos aprisionam. No ambiente doméstico, profissional, cultural, no que seja. Somos sim galinhas. Com medo de realmente alçar voo. Ficamos dando aqueles voos curtos. Participamos de um evento, aí lá vamos nós. Participamos lá do evento. Esse aqui, o Encontro com a Cultura Espírita. Aí participamos, vocês ouvem uma coisa e saem assim dizendo: a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu mudo. Ouviu? Tocou nas fibras. Vão sair daqui dizendo: não sou galinha. Não sou galinha. Eu sou águia. Eu acredito que aí fora, alguns vão chegar até soltar os braços. Eu sou águia. Amanhã ainda vão continuar encandecidos, inflamados. Águia. Balançar a cabeça. Chega a segunda-feira, vão virar todos galinhas de novo. A não ser que você se dê um basta. Se dê um basta. Dê um basta a ser chantageado pelos seus familiares. Porque somos. Somos. Não adianta ficar dura assim para não querer confirmar ou negar. Porque você sabe que é. Todos temos no nosso ambiente doméstico aquele ou aquela que se faz de coitadinho para poder só ficar na nossa jugular. Gente, é verdade. O problema é que eu falo a verdade nua e crua, como dizia Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Quando muitas vezes não somos nós mesmos que fazemos a tal da chantagem. Aquela chantagem de mãe, de pai, que eu sempre falo aqui. Aquela chantagem, é isso, ó. A gente cria um filho, uma filha, a gente deixa de ter as coisas. Para viver em função deles, quando cresce assim. Essa ingratidão toda. Mas é isso mesmo. Que seja o que Deus quiser. Aí fazemos o nosso jogo. Fazemos o nosso jogo. Isso é coisa de galinha. Isso é coisa de galinha. Mas não aquela outra galinha, né? Diz que... Já contei isso aqui também. A criatura foi se confessar com o padre. E disse, padre... Ô, padre, eu vou me casar no final do ano, padre. Mas ontem... Eu caminhava ali. Parece que ela é daqui, de Poço de Caldas. Não, foi o que me contaram. Eu caminhava ali, pela rua São Paulo, perto da Xambala. Aí eu vi um ex-namorado olhando a vitrine, aí quando ele me viu, ô, fulano, você aqui. Aí lembramos uma coisa assim. Eu fiquei com ele, padre. Padre, eu acho que eu sou volátil. Não, filha, não é volátil, é volúvel. Você é volúvel. É, padre, eu sou isso aí. Mas não, filha, vá para casa, reze 10 Ave Marias, 20 Pai Nossos. 3 dias depois, na fila do confessionário, ela lá de novo. Padre, ô padre, eu vou casar em dezembro. Já sei, minha filha, vá adiante aí sua história. Mas é isso, padre. Eu estava caminhando ali pelo jardim, vendo a fonte luminosa, toda decorada para o Natal. Aí, padre, um rapaz chegou, e disse, você está sozinha? Ela disse, é, eu estou. Aí, ele perguntou, eu posso ficar do seu lado? Eu pensei, padre, o que importa ele ficar do meu lado? Padre, aí ele ficou do meu lado, encostou a mão na minha. Padre, eu fiquei com ele. Ô, padre, como eu sou volátil. Minha filha, eu já lhe disse. Você não é volátil, é volúvel. Vai, vai para casa. Reze 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Tá, padre. 3 dias depois, na fila do confessionário, o padre cortou logo a fila. Vem cá, minha filha, vem logo. Entra aqui. Quem foi desta vez? Meu vizinho, padre. Ô, padre, como é mesmo aquele negócio que eu sou? Que eu sempre digo, padre, eu sou o quê? Minha filha, você é galinha. Você é galinha. Sabe? Então, não é dessa galinha que eu falo. Não é? Não, não é dessa. Eu falo da galinha que não se reconhece como águia. Qual é? Eu falo desta águia que não se respeita. Eu falo desta águia que não se questiona, porque não reage às dificuldades e até às próprias lutas, deixando-se sempre abater e não decide, não se renova. Vem, participa de um evento, se otimiza, e depois se desespera. Como se desespera na impossibilidade de mudança? Porque muitas vezes, até fala, ah, mas isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Deixa para lá. Essa é minha sina. Eu nasci para isso. Você não nasceu para isso. Você nasceu para voar. Para conduzir a sua vida, para revolucionar a sua vida e mostrar para você como realmente o respeito por você vai fortalecer as fibras mais íntimas da sua alma e fazer com que você se auto-resgate, porque você muitas vezes está se achando um lixo. Se achando no chão. E você vai ver como sua autoestima cresce. Vamos. Abra sim as suas asas. Fite o seu sol. E voe. Não estou dizendo para você abandonar questões, lutas. Não, não é isto. Eu estou dizendo para você ser o protagonista, a protagonista da sua vida. É isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você se olhe diante do espelho e se pergunte quem você é, miséria. Pergunte o que você quer. Nós não nos damos conta que vamos perdendo a nossa identidade, dizendo, eu sou a mãe de Pedrinho, de Paulinha, eu sou a mulher de João, eu sou o marido de Maria. Nós vamos perdendo e não vamos nos dando conta. Quem é você? Quem é você? Você é quem? O que você quer? Você quer apenas levando a sua vida? É isso que você quer, levando. Aí come, dorme, e faz sexo uma vez a cada 2 meses. Come, dorme. É verdade, quando faz, tem isso também. É isso que você é? É? Não é pouco para uma águia, não? Não é pouco, não? Tá, se for por opção, você está feliz, mas verdadeiramente feliz? Ou você está se dizendo feliz até para poder gerar um pouco mais de conforto a esse desconforto, porque eu estou falando isso e você está aí se remexendo assim, você, ah, eu não estou aqui para isso não. Conte aí uma piada de loira. Daqui a pouco eu conto. Mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos mexer com isso dentro de nós. A nossa vida não pode ser oxigenada por nada nem por ninguém, a não ser pela nossa vontade, pela determinação de sermos melhores e mais felizes. Somos nós que temos que oxigenar o nosso existir, colocando alegria, fazendo o que você quer fazer. Faça! Faça! Quer botar botox? Bote! Junte seu dinheiro e bote, tá caro como a zorra. Bote! Agora cuidado, porque tem gente que bota que o olho não fecha mais. Quer fazer sua plástica? Faça! Não pense no carro do filho, no consultório, não! Ah, é que ele corra atrás. Que ele corra atrás. Isso não é desamor, não. Precisamos ter o amor de mim. Passamos a cultivar o amor do outro como forma de sermos acarinhados. A nossa carência chega a um grau tão grande que a gente quer que o outro nos aceite, diga que nos ama. Então, por isso, eu dou tudo ao outro. E a mim, nada. O outro nunca vai lhe dar o que você espera, porque você própria não se dá. Você próprio não se dá. Então você tem que ter o amor de mim, para depois o amor dos outros. Então faça a sua plástica. Não puxe muito. Para não virar prima de Elza Soares. Porque fica tudo com aquela cara, o olho parece que vem pro lado, fica parecendo peixe. Não. Não queira mudar. Diz que a loira estava no cabeleireiro. Aí, ela estava com o Walkman, né? Ouvindo. Aí ela perguntou ao cabeleireiro, tem algum problema? Não, eu tomo cuidado, não sei qual foi. Não, aí ela estava. E o cidadão lá cortando o cabelo, de repente cortou um fio do Walkman. A loira foi ficando roxa. A loira foi ficando cianótica, roxa, ficando, caiu, e roxa. Meu Deus, eu só cortei o fio do Walkman, meu Deus, o que é isso? Aí ele pegou o outro, botou para ver o que ela estava ouvindo, aí estava lá. Inspire, expire, inspire, expire. As loiras que estão me ouvindo pela primeira vez, não se ofendam. Eu estou falando, e repito, de loiras naturais. Minha mãe era loira, natural. Eu tenho uma sobrinha loira, natural. Então, não se ofendam. Então, é isso que eu falo. Desta busca. Não é do novo, não. É de você que já está aí. Isso já está em você. Essa força já está aí dentro. Já está aí. Só precisa ser colocada para fora. Mas já está aí. A águia já está aí. Vá, lembre aí do seu passado. Lembre que você vai ver como está aí esta águia. E, meus amigos, chantagem de ninguém. De ninguém. A sua responsabilidade é com seu ideal de ser e levar quem quer ir com você, segurando a sua mão. Não é de você fazer evolução de pessoa alguma. Porque a evolução é obra pessoal intransferível. Ninguém evolui por pessoa alguma. Bote isso na sua cabeça. Chame. Convoque. Vamos. Mas cada um vai voar com as próprias asas. Não se submeta a essas chantagens subliminares. Não. Diz que o garoto estava brincando de esconde-esconde. Aí ele correndo aqui, correndo ali, aí entrou no armário, se escondeu no armário. Aí estava cansado, coisa de menino, né? De 8, 9 anos. Dormiu. Dormiu, perdeu. Perdeu a noção de tempo, de tudo, dormiu. Aí, de repente, ele é acordado com alguém entrando no armário também. Entrou no armário. Aí ele acordou. Aí, pss, pss, pss. Aí ele ficou olhando pela fresta do armário. O pai entrou no quarto. Ele olhando assim direito. A mãe correu para a varanda. Ele olhou. Ele disse: está escuro aqui, né? Aí, pss, pss, pss. Eu tenho uma bola para vender. Não, não quero comprar nada agora, não. Não quero comprar nada agora, não. Eu tenho uma bola para vender. Eu compro. Quanto é a bola? R$100. Aí ele, tá, eu compro. Aí pegou os R$100 e deu. Eu tenho a camisa do Corinthians para vender também. Não, eu não quero a camisa. Eu compro a camisa do Corinthians. Quanto é? R$200. Pô, você vai me levar R$300. Eu não vou comprar. Não, eu vou, tome mais 200. Aí daqui a pouco o pai saiu, o cidadão aproveitou e se esgueirou e foi embora. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo de manhã, o pai virou e disse: filho, vamos jogar uma bola. Pega sua bola. Sua camisa do Corinthians. Opa, eu vendi. Vendeu, meu filho? Vendi. Você vendeu por quanto? A bola, R$100 e a camisa do Corinthians, 200. Meu filho, R$300? Meu filho, você não vendeu, você roubou quem comprou você. Meu filho, que absurdo foi esse? Olha, vamos então agora para a missa. Você vai se confessar? Que mal você faz às pessoas, não é isso que eu lhe ensino? Eu lhe ensino a generosidade, a honestidade. Aí o menino foi, cabisbaixo. Aí ele viu o padre entrando no confessionário. Aí ele entrou também. O padre abriu a portinhola. Ele disse: está escuro aqui. E o padre disse: eu não vou comprar nada. Aqui eu não compro nada. Não se submeta à chantagem de ninguém, nem às subliminares. Meus amigos, ponhamos em nossas cabeças que as pessoas fazem e farão sempre o que elas quiserem. Não adianta, você não vai mudar ninguém, a não ser você, se quiser. Mas afora disso, não muda. Não muda. Você pode educar seus filhos na percepção das más inclinações. Mas se ele, inclusive, se tornar um adulto, não muda. Não muda, não se iluda, não muda. Você muda você com facilidade, também não muda. Você continua com os mesmos vícios e os mesmos maus hábitos. Não muda. Não muda. Para encerrarmos. Só por pirraça. Mas para também não ficar muito tarde para vocês. Porque eu sei que vocês vão ficar esperando o sol nascer. Posicionados. Mas antes disto, deixa eu fazer um periscope. Vocês sabem o que é periscope? Ah, isso é coisa de gente jovem. Olha, periscope é uma gravação. Eu tenho uns seguidores no periscope que eles vão ver vocês ao vivo. Tá entendendo? Então, o que eu gravar aqui agora... Peraí. Primeiro eu tenho que acertar fazer a gravação. Transmitir. Isso. Aí pronto. Iniciar a transmissão. Então aí, quem me segue já está vendo vocês. Não tem ninguém aqui com amante, nada não, né, tu? Não? Eu tinha que perguntar isso antes. Aí, quem acompanha começa a entrar. Então, gente, olha, Pedro aqui, Canone entrou, boa noite. Augusto Santana entrou. Eu estou em Poços de Caldas. Aí começa assim a soltar os coraçõezinhos, curtindo. PC Andrade, Luiz Melo. Não é? Boa noite, Medrado. Quem é você? Regina também entrou aqui, Alvaia. Regina Alvaia. Olha, Bruno, que fez a palestra hoje. Raimundo também. Solange Tumbiolo, minha amiga. Vocês estão muito duros, vão dando adeus aí. Eu, gente, que... Aí, ó. Aí, pra cá. Aí. Lá pra cima. Aqueles ali vão voar fácil, fácil. Priscila entrou também aqui. Aí, tudo bem. Isso é. Fale meu nome, Medrado. Quem é você para falar seu nome? Marcão Amorim. Marcão Amorim. Falei seu nome, Marcão. Pô, tá famoso, hein, cara? Pronto, agora já tá bom também. Viu, Carolina? Orandi. Orandi, que nome diferente, Orandi. Esse é quase Orange. Eita, turma bonita. Quem é que disse eita, turma bonita aqui? Natanael, boa noite para todos. Tiago Libertador, é de você mesmo, Tiago? De alguém? Raimundo Medrado, pois é. Pronto, eu agora vou aqui fechar para fazer um selfie. Não, porque é assim, palestrante moderno, jovem. É aqui. Estamos aqui de Salvador, Medrado. Boa noite, Medrado. Então, pronto, como é? Eu acho que é só eu parar aqui. Onde você está? Eu estou em Poços de Caldas, Regina. Pronto. Tem aqui um corintiano. Aqui. Campos. Salve o Corinthians. Meu Bahia não subiu aquela miséria. Ficou na segunda divisão. Ô timezinho, viu? Fuleiro aquele. Agora eu vou fazer uma selfie. Peraí. Finjam que são felizes. Peraí, senão vai cair aqui. Peraí. Vocês aí do meio, né? Pronto, agora acabou a festa. Então, para encerrarmos, é assim, aqui é uma palestra cibernética que pode a qualquer momento espíritos se colocarem aqui na frente. Semi-materializados. Assim, sem uma cabeça, sem braço, assim. E o que será que aconteceria? Onde são as portas de emergência? Tudo bem, Judite? Então, não espere. Não espere mudar. Porque as pessoas não vão mudar porque vocês querem. Mas vocês podem. Com vocês. Se vocês buscarem o respeito, gerará a autoestima. Respeito por você, por sua história de vida, pelos seus sentimentos, pelo que você já teve que abrir mão, pelo que você já fez. Agora diga para você, pronto, chega! Chega! Chega! Eu mereço pensar em mim. Vamos lá todo mundo junto? Chega! Eu mereço pensar em mim. E pense sim, isso não é egoísmo, não. A gente ouve isso nas religiões. Egoísmo. Isso é egoísmo. Seja generoso. O primeiro amor começa por você. O primeiro amor começa com você. Diz que o pai acordou assustado, o filho se debatendo. Ai. Aí ele foi no quarto, o menino se tendo pesadelo, ele acordou. O que foi, meu filho? Quando as pessoas têm que fazer, elas fazem. Ninguém impede. Ô pai, eu sonhei que tia Suzana morria. Foi um sonho, meu filho. Tia Suzana não vai morrer não, tá forte, volte a dormir. No dia seguinte, tia Suzana morreu. Três noites depois, um menino de novo. Aí ele foi lá, o menino se batendo. Menininho estranho esse. Aí o pai acordou. Que foi? Eu sonhei vovô morrendo. Ah, meu filho, foi um pesadelo. Como foi você ver a vovô morrendo? Não, eu ouvi a vovô vai morrer. Não, volte a dormir, meu filho. Foi um sonho ruim. No dia seguinte, o vovô morreu. A coisa estava ficando tensa. Uns 5 dias depois. O pai de novo. Ele acorda. Meu filho, o que foi? Papai vai morrer. Ai, tá misericórdia. Meu filho, que história é essa? Você me via morrendo. Eu ouvi, papai vai morrer. Não, meu filho, foi um pesadelo. Você vai morrer, não, meu filho, foi um pesadelo. Fique tranquilo, meu filho, volte a dormir. Ah, e pra quê? Ele começou, meu Deus. Tia Suzana morreu, vovô morreu. Saiu de casa com todo cuidado, indo a 50 km por hora, porque Fernando Haddad botou esse limite máximo. E lá vai ele. Diminuiu para 40, porque 50 ainda podia causar acidente. Aí vai ele, todo preocupado. Não comeu, porque pensou, pode estar envenenando, salmonela, aí não vou comer para não morrer com diarreia. Não vou. Gente, passou o dia todo tenso, ouvi um barulho, ele se escondia, meu Deus, é o Estado Islâmico, e ficava aquela coisa. Foi um dia de inferno. Até que ele chegou em casa, quando ele chegou em casa, ai, oh, graças a Deus. Aí, virou para a mulher e disse, não, ele se aliviou. Passei um dia hoje terrível. Talvez tenha sido o pior dia da minha vida. Aí a mulher disse, para você? Dia ruim foi o meu. O que foi, amor? O padeiro morreu aqui na porta. Quem quer fazer, faz. Essa é a moral da história. Não adianta controle algum. E meus amigos, é preciso, no entanto, que nós entendamos também que se nós quisermos encontrar esta águia, Vamos precisar de força. Eu sei. Há embrincamentos, há problemas intrincados que são uma desgraça. Verdadeiramente. Mas olhe, não há vitória sem força de vontade para se lutar. Então você pode sim, você deve buscar essa força para ter essa vitória. Feche os olhos 10 segundos. E lembre de onde você precisa agora na sua vida desta força e desta vitória. Onde? Em que situação de sua vida? Só pense em uma situação. Só em uma dificuldade. Não pense em todas. Muitas vezes esta está impedindo que você visualize outras saídas e soluções. Agora olhe. Visualize uma tela branca. Uma tela branca. Uma tela de cinema. Só branca. E aparece agora uma palavra. Uma palavra aparece. Levante, compartilhe essa palavra com a pessoa que está do seu lado, dê um abraço fraterno e deseje algo de bom a essa pessoa. Vamos lá, levante aí e faça isso, por favor. Como é bom. E continue de pé. Mas olhe, transfira essa energia. De repente a pessoa vai estar ouvindo algo que ela precisa ouvir para se sentir melhor. Está com meu amigo Bernardo, e é claro, com vocês, louvando ao Senhor. E é claro que nessas horas a gente tem que buscar esta força. Pode botar mais alto, por favor. e toda língua proclama. Proclame Jesus, nesse momento esse vínculo com o alto. Cristo é o Senhor. Ele deve ser o Senhor, abrir os nossos caminhos, aclarar a nossa caminhada. Pense nele e diga: Senhor, para esta demanda, precisamos de ti em nossas vidas. Nada poderá me abalar. Diga isso para sua alma. Nada poderá me ver. Nada nem ninguém. Pois minha força e vitória tem um nome. Qual é esse nome? Diga! Jesus, nada poderá me abalar. Sinta esse momento. Nada poderá. Busque o abrir das suas asas. Minha força e vitória. Vinde este sol. Chama Jesus. Quero ouvir tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Diga isto. Quero viver tua palavra. A cada dia. Quero ser cheio. Só a cada dia. Espírito. Acorde e diga só por um dia, Senhor. Eu quero ser melhor. Só por um dia eu quero ser melhor. Quero viver tua comigo. Palavra. Com os meus anseios. Do teu Espírito. Com a minha esperança. Livra-me no mar e nada, nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Tem ninguém. Se você tiver esta confiança, esta força, qual é o nome? Jesus. Nada poderá. Nada poderá me derrotar. Acredite, acredite em sua alma. Eu posso ter falado para você, para você. Isso, unidos, clamando esse nome, Jesus. A gente dá um intervalo, é isso, Sônia? Ou é logo na sequência? Não sei. Na sequência. Então, pronto, vocês se sentem, se acalmem. Vamos iniciar o nosso trabalho de pintura. Algumas pessoas me perguntam, Medrado, o que você sente na hora? Eu sinto um choque. Eu acabei de chegar da Europa. A inveja é um sentimento humano. Não se envergonhe. Não se envergonhe. E interessante, não fui a convite de instituições espíritas. Eu nunca vou, eu prefiro dar atenção até a convite de instituições não espíritas. Inclusive porque instituições espíritas não me convidam muito não, porque não gostam do meu jeito. Mas são instituições espiritualistas, escola, as igrejas, como é o nome das igrejas, Rosângela? Não, como são? Igreja. São as igrejas espiritualistas da Grã-Bretanha. Então, vou numa universidade que tem Stansted, Arthur Fiddler College. Eu só estou dizendo isso para fazer minha propaganda. Porque o que interessa é ver que eles querem saber. Eles têm mediunidade até de efeitos físicos. Eu engano quem acha que mediunidade só tem no espiritismo. Não. Muitos deles nunca ouviram falar em Allan Kardec. Nunca ouviram falar em Chico Xavier. Mas sabem que é João de Deus. É impressionante. Me perguntam logo, você já foi abadiana? Eu disse, não. Nada contra, mas nunca fui. Então eles têm muito esta curiosidade, porque eles exercitam. E aí, vocês podem estar aqui já arrumando. Essa é Marília. Marília da hora. Rosângela. Rosângela. Pode vir para o seu posto. Rosângela tem engordado um pouquinho. Conheço há 34 anos, uma das fundadoras do Centro Espírita Cavaleiro da Luz, era magrinha. Bruno Pitanga. E Gustavo. Vocês observem como eles estão espontâneos. Nada constrangidos, fingindo que não é com eles. E Solange me abandonou completa e absolutamente. Foi verdade. Mas foi até um pouco de alívio. Mas isso assim, por favor, que fique aqui entre nós. Isso, assim. Eu tomo um choque. E eu sempre comparo esse choque com aquele... Quando você bate o cotovelo na quina, eu tomo aquele choque fica do início ao fim. Permanente, constantemente. Não sei quem vai pintar, mas sei que geralmente Renoir começa e termina. Porque Renoir é o coordenador da equipe e tem uma energia parecida com a minha. Porque outros nem tanto, aí quando sai eu ficava com aquela coisa assim, um incômodo, ele vem e ajusta isto. E o que eles vão pintar, eu não sei. Mas aí as cores vão saindo, as obras vão saindo, e a proposta de Renoir, quando ele me trouxe esse trabalho, era de transformar tintas, e continua sendo, tintas em pães. Ele disse que pintou em vida pela fama e pelo dinheiro, ele queria pintar agora para ajudar. Já existiu orfanato lá na Cidade da Luz, não era Cidade da Luz, a gente concentrou isso desde 96, todos os prédios num lugar só, mas o orfanato era em um lugar, o centro em outro, era tudo assim separado, o trabalho social em outro. Então aí nós centralizamos. E antes deles chegarem, era muita luta. Eu saía muitas vezes com os meninos do orfanato para ir buscar xepa de feira, pegar sobra de feira debaixo das bancas. Era uma confusão. aqueles meninos lá do centro, uma onda. Deixa eu contar só uma coisa rapidinho. Aí eu vou me lembrando, mas eu tenho que ir para o trabalho. Mas é só isso. Gente, é uma luta. Mas tem coisas que são trágicas e cômicas ao mesmo tempo. Trágica. Faz uns 2 meses, um menino nosso teve um surto esquizofrênico. 14 anos. Horrível, horrível, horrível. Ninguém conseguia conter. A medicação não surtia efeito. Horrível, horrível, horrível. Aí eu estava chegando na Cidade da Luz um dia. Aí veio um grupo com 5. O maiorzinho era o líder. Medrado, queremos falar com você. Tudo moradores lá do abrigo. Pois não. Você vai fazer o que com o maluco? Eu disse, olha, ele não é maluco, ele está passando um problema, mas não se preocupe não, a gente vai dar um jeito. A coisa está séria. Aí eles saíram. Aí eu continuei seguindo e ouço eles dentro do orfanato, gritando, Medra diz que o maluco vai embora! Aí eu vou correndo lá, rapaz, eu não lhe disse isto, mas deu a entender. Aí eu contava a uma amiga, ela disse, mas Medrado, eu disse assim, olha, não compare com seus filhos. Seus filhos são protegidos, cuidados, esses não foram. Foram filhos tirados muitas vezes de casa porque estavam em situação de risco, porque pai drogado, mãe drogada, traficante ou órfão. Temos lá menino que o pai matou a mãe e mostrou a cabeça para eles. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Tínhamos lá 2 meninas. Ah, eu passei há 1 mês assim, uma angústia, umas 3 noites, mas depois eu tive que... Não, meu Deus, eu não posso. Não posso deixar isso me dominar, porque isso é a vida. Tínhamos lá 2 gêmeas, que presenciaram também o pai matar a madrasta, umas coisas assim. Aí uma delas fugiu. 12 anos. Fugiu. Aí ficamos sabendo que estava com um traficante numa boca de fumo pesada lá perto da Cidade da Luz, no bairro lá perto. Aí a nossa diretora foi lá buscar e aconselhou, mas percebemos que ela já chegou com a argolinha de ouro, uma pulseirinha de ouro. Conversamos, 12 anos. Levamos no médico, não era mais virgem. Graças a Deus não estava com DST, não estava grávida. Conversamos, a psicóloga. Uma semana depois, foge de novo. Porque a Cidade da Luz é aberta, quem foi lá conhece, quer dizer, tem um portão, mas tem uma escola, tem 400 crianças na escola, eles não são prisioneiros, mas a gente tem um controle deles. E essa a gente não achou mais. Não achou mais. E as noites angustiantes que eu passei foi imaginando Gislane, drogada, prostituída, e quando o traficante achasse uma do top ou menos usada, ele iria descartá-la. 12 anos. Aparenta até um pouco mais, mas 12 anos é uma criança. E aí qual foi o meu consolo, senão de dizer que quando ele ia descartar, que pelo menos ela nos busque para a gente socorrer. Mas passei umas 3 noites. Mas vocês sabem, teve um dia que eu disse, chega, chega. Tem mais de 40 que moram lá e que precisam da proteção. Então, vocês coloquem Gislane da Cidade da Luz na oração de vocês. Vamos ao trabalho. Depois, quem sabe, se alguma pergunta tiver, a gente responde. Assim, nós recomendamos que não usem flash. Né? Se quiser fotografar depois, tudo bem. Mas não usem flash durante o trabalho, porque é um trabalho de efeitos físicos também. E o flash dissipa, não é? O flash queima a energia que está sendo elaborada ali na produção do trabalho. Tá bom? Que Jesus continue nos abençoando.